maromba. Mostra, mostra pra geral que tu é profissa na dança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Olha pro DJ com o bumbum que balança. Olha pro MC com o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum que balança. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum que balança. É o Lele e o Maromba, então menina vem pra dança. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança.